beleza mais linda, mas cheia de graça. E ela, menina que vai e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, o céu balançado e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda por causa do amor. She just doesn't see. No, she just doesn't see. No, she just.